Controle, autoriza para o destino, para o 5241 daqui. Linguagem. Elefa. 5241. Prossiga. Elefa. Elefa, 5241. Flecha aproximação, chame torre, temos 895, bom pouso. 895, boa tarde. Aí, quanto a desça para altitude de tráfego, informe cruzando 025, ou visual com Félix Santana. Caso não receba o controle, modifique a frequência para o 2345 para coordenações com os tráficos locais. Poderia informar o sinal de pouso? Zero, decolada aos 38, controle em 119, decimal 8. 198. Controle Salvador, boa tarde, Guará 00, decolou na sua escuta, passando 2 botões. Guará 00, contato radar, seu perigo 400, perfil Arbor. 400 no perfil da Arbor, Guará 00. Chané 6327, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 13395, boa viagem. Controle, autoriza a vitória da conquista para o 5241, flip. Controle 241, solicita a proa de vitória da conquista, por gentileza. Passando após a eletro, vou ir, vitória da conquista. E após a eletro, vou a vitória da conquista. Guará 00, voa Elefa, Guará 00. Guará 00, voa Elefa. 738, solo aos 41, libere a direita, Zé Taxi Foxtrot. Vamos que a Golf está impraticável. Chame solo em 1211. Direita, Foxtrot 21. 21, versão 1, obrigado. Mais papá, não há tráfego conhecido nesse setor. Modifique frequência para 2345 para coordenações com os tráfegos locais. É com mais papá, bom bolso. Pará 00, o senhor mantém a nível 380. 380, nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem, Pará 00. Autorizado o acionamento, chama táxi Mike Eco Delta com 02. 217, acende a identificação. Autorizado, chegada a ponto, vista para 4 e 10. Ajustou o time, então, no 04. Vigilante radar. Terra, prossigo no 1500 pés, pôde para Paripe, a porta rotatória, informando visual com aeródromo, ajusta o altímetro no 04. Romano, Netuno 03. Netuno 03, autorizado cruzamento da Netuno 0. Delta, Alfa, Juliette, após Índia, reporte pronto no ponto de espera da 1-0. Netuno 03. Reporte no ponto de espera da 1-0, pronto, Netuno 03. Autorizado até o ponto de espera da 1-7, reporta pronto. Autorizado a linha e decolada pista 1-0, o vento 130 graus, 1-1 mais. Mike Eco Delta Lima mantém pista 1-7, a porta pronta para iniciar. Boa tarde, essa identificação, autorizado chegada a mão, desce inicialmente para o nível 050, se aproxima no 04, vigilado. Bono 620, desça para 2000 pés, estou o time, estou no 014, informe o localizador, Bono 620. 5241, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. Mantém no zero. Eco Delta, o vento 130 graus 10 nós livre, decolagem pista 7. Netuno 03, decolada 52, controle em 119, decimal 8. Netuno 03, controle 119, 8. Controle Netuno 03. Netuno 03, tudo mantém ao nível 090, voe Conde. Netuno 03, subindo para 090, grande Conde. 98, cara. Controle o Patatá Mike F Delta, curvando à direita, passando 70. Mike F Delta, foi direto Manati, Mike F Delta. Direto Manati Delta. Gente, aqui do Quebec tem bastante bem de comunicações e forma rotatória. Pirâmide 321 no livre decolagem no 0, vento 140 graus, 10 mais. Meia, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, reduzindo. 208,95, uma pouso. Serra, autorizado final da 17, reporta na curta da 17. Decolada aos 57, controle em 119, décimo 8. 19,8, boa semana. Quase 4,5, retração para sequenciamento. Mantenha presente pro alimentado pela radial 3, pessoal, 260 do VR Salvador. Fazer a prioridade para o 260 do Salvador. Controle, muito boa tarde, 63, exame Xaneco, usando 2000, aro por andar. Boa tarde, radar, surfo nível 320, perfil arbo. 320, arbo. Batei 4000, terra 3217. Vista para 3000 pés, 3217. 3000, 3217. Proteção para sequenciamento, batei a presente pro 3217. Batei a presente pro 3217. No 8, acionando identificação, autorizado chegada a mais, isso para o nível 050, altímetro no 04, vigilância. Página 352, 5627, o vento 140 graus, 10 mais. Vamos manter o ponto zero. Minha mãe informa que terá que aguardar aproximadamente 5 minutos, era na época da Triple Helix, o mesmo perfil de saída, porém nível inferior, porque a performance da aeronave também velocidade inferior, vai ter que aguardar pelo menos aí 4 minutinhos. Alguma possibilidade de levarmos elefa, senhor? Negativo, mas tem a saída. Certo. 32, você está reduzindo para 800. Sente 217. 627, decolado aos 59, controle em 119, décimo 8. 198, obrigado, Matamala, 5627. Quando ele tomar a posição recomendada, o 230, reduz agora para 210, mais. 210. 3217, curva esquerda para 160, informe estabilizar o localizador 3217. 160, localizador 3217. Estabilizou agora, 620. Complete aproximação, chame 2895, bom pouso. 2895, obrigado. Até daqui a pouco, gol, 620. 35446, curva esquerda para 080. Nessa proa, autorizado, excepção localizador 35446. Esquerda 080, nessa proa, autorizado, excepção. Controle, sou bem batalha de 627, está cruzando 1600 pés, perfil da PUCA. Tato radar, sobre nível 90, perfil PUCA. 190 PUCA, 5627. Salvador, boa tarde, igual 90, Índia, Serra, baixa travar. Ciente, 1620, reporte no externo. O vento no 30 graus, 1 no mais. Está no externo, passando agora, igual 90. Gente, não tem tráfego à vista, aguarde informação de pista livre. Guardando pista livre, igual 9620. Quebec Serra, Solos 1900, já livrou. Posso estacionar a frequência livre. Uno 620, Buracim de repouso, pista 10, tráfego avistado, vento 140 graus, 1-1 mais. Livre pouso 1-0, igual 9620. E o PES, agora que você de comunicações, 3217. 3217, 3221, informa, leve-se direita para 220, informação. Autorizado. Graças. Boa Alepa, 6321. Boa Uno 2-0, confirma? Ok, se é Uno 2-0, você vai para o lado direita. Autorizado, vou nessa prova com quantas milhas? Trip 5446, desça para 3 mil pés e faça um localizador, Trip 5446. 3 mil pés, vou chamar no localizador, 5446. Quer que o Delta 20 milhas fora, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para coordenações com os tráficos locais. Boa Delta. Informo que tem mais uma aeronave da TAM aproximada para o 90. Após a mesma virar alinhar, informe se tem condição de decolar de imediato assim que autorizado. guarda aeronave da TAM tocar o solo, que esse carro já está sob externo, após vai alinhar e manter. E aguardando autorização para decolar de imediato assim que autorizar. 620, boa tarde, seu solo 03, beira direita, solo em 1211. 3217 na escuta da torre. Negativo, boa tarde, embaixo travado. Guardando informação de pista lisa, vento no 40 graus 09 mais, tá? 3217. 3217. 5446, desça para 2000 pés. 5446, reduza para 1710. 2000 pés, reduzindo para 5446. Essa era a nave do pátio principal. Sete, livre pouso no 0, vento 140 graus 09 mais. Livre pouso, pista no 0, 3217. Para 3 mil pés, nessa proa está autorizado a detectar o localizador. Salvador 5687 da Trip, essas três condições de lá direto do Aracaju, está presente? Aguarde. Obrigado, está presente. Quase 4,6, complete a aproximação, chame torre 108, 95, por favor. General, 18, obrigado. 95. 118, 95, 4,4. Mantenha agilizando manobras, será assim que possível será autorizado a iniciar o 996. Pode para 8,0 mais. 5466, aguarda a informação de pistoleiro, informa com o Boeing da Gol, irá iniciar a rolagem da pistola no zero. 5446. 4 de ordem. Chame o solo em 1211, agilizando por gentileza. Só então não anda agilizando, 3 de ordem. Capitão. No zero. No 966, o vento 140 graus 109, o ajuste no 014, livre decolagem pista 10. O 446, livre pouso no zero, cheque o trem, vento 140 graus, 109. Baixado e travado, livre pouso 5446 da trip. 1966, decolado ao 07, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, 966. Salvador, Guaraná 966. 966, contato radar, topo nível 370, perfil PUC. 370 no perfil da PUC, Guaraná 966. Pacífico 5 ali mantendo zero. Mete final, chame torre 1895, azul 699. Quatro, quatro, meia, solo 09, bela direita, solo 1211. Imperador noite, continue a aproximação, reporte trem checado, mantendo 40 graus 1-1, nós aguardando o pista livre. A gente vai checar o trem gerado da polícia do Renato. Cinco, livre decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus 1-9. Comandante, já solicitei ao centro, mas ele não autorizou não. Ah, tá ótimo. Então, pra onde chama a pousada, Aracaju? Obrigado. No. Travou 698. 698, livre pouso na 0, vento no 40 graus 109, traças do obstáculo. Gente, livre pouso do 698. 55, decolado aos 11, controle 119, decimal 8. 198, controle ingresso. Controle, muito boa tarde, 3155 da El. 3155, contato radar na decolagem. Também mantém o 340, sempre tem vigilância. 3155, solicita após 2000, Leda. Utilizado, Leda. Grato. 442231, livre descida, 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Reporte na final da pista no zero. Pronto, meia meia, sua razão de subida? Prossiga, chamou a meia meia? O 966, informe a razão de subida. A 2.800 pés agora. Gente. 5.627 da trip, sua razão de subida? Quente. Capituna. Seu solo 1-3, libera a direita, chame o solo 1-2-1-1. Grande e chama Centro Recife. 12685, alternado 2545. Campina Grande na proa, Recife agora 2685, alternado 2545, 9, né? 40 graus, 126. Passa nível 140, chama agora o centro Recife, sequência 12685, até 2545, boa viagem. Patrono 18, decolado ao 15, controle 119 decimal. 198, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 4118 na Arbor, passa 2200. Passando no 8, contato radar, seu pneu 340, perfil Arbor. 340, perfil Arbor, o Azul 4118. Terra, Oscar, Oscar, prossiga. Zero 03, controle. Retorno 03 a 64 milha nordeste, Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado. Chama agora e controle Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Decola, pisco no zero, vento no 40 graus, 1 no mais, o no 738. Terra, Oscar, Oscar, prossiga. Estabilizado final, passaria 2231. Oblete, aproximação, chame 2-1895, com a bolsa. 1895, obrigado, pela guarda. Tá, 3153, passa nível 150, chame agora o centro, recife, frequência 1251, alterna 3395, boa viagem. Três um cinco cinco, um chame 1251, alterna 3395, boa viagem. 0 estabilizado. 223 no check, o trem de pouso no 0, vento no 40 graus, 1-1 mais. Tente bem baixo travado, livre de pouso no 0. No 738, decolado aos 1-9, controle em 1-9, decimal 8. 19-8, boa noite. Boa tarde ainda, obrigado. Boa tarde, Salvador, gol no 738, 900, velho. Controle Salvador, boa tarde, gol no 738, 1300 pés. 738, contato radar, sopa nível 360, perfil Arbor. 360 na Arbor, se possível com referências Arbor. Foi Arbor, 738. Obrigado. 1-8, passa nível 160, chama o centro Recife, frequente 125, pois não, 1260, até 1288, boa viagem. O voo na 738 pode completar a proa de Alepa? Telefone 738. Solo aos 2-3, libera a direita, solo em 1 do Juno 1. 10, Juno 1. 38, possibilidade de voar Cabit? Já, proa 245. Aguarde. Nossa, prossiga. Encerra o Oscar Oscar, faça espaço aéreo Golf, mantenha a altitude. Chame frequência 1234 para 1345 para coordenações com demais tráfego até Feira de Santana. Gente. T560, voa em mar e ajuste do altímetro no 04, desça para o nível 050, vigilância radar. Até o ponto de esperada 1-7, confirmando, cruzada ali, manter 1-7 e reporta pronto. Decolagem, vento 140 graus 09 nós, do ajuste no 014. 1738, passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 1260, terreno 288, boa viagem. 260, 288, obrigado, boa tarde. Juliette Quebec Kilos, decolado aos 28, controle 1998. Ah, bom serviço, controle 1998. Desço para 4.000 pés, altímetro 1094, vigilância radar. TAP. Controle Salvador, tá passando o Juliette Quebec Kilo, decolado, você escuta. Controle Quebec Kilo, mantenha meu prédio, corredor axé. Quebec Kilo, passará através de Salvador. Radial 273 Salvador a 2 1 milhas oeste, mantendo 3 mil pés, acionado 2 mil, tá na escuta. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, prossiga. Data reporte para a descida. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, na escuta da torre. Siga 02. 3560, dispara 2 mil pés, ajuste no 094, autorização sinal ILS, reportes autorizados. Autorizado, 2, comprou a Sul 510, decola direto do pátio do BR, confirme. O vento em Salvador no 40 graus, 10 nós. Reporte fora do sol do GR, Guardião 02. Salvador. 4. 3 no 4 ali, mantém no 0. Confirmando, vai com Proaçu 510. No... Confirmando, vai com Proaçu ou ingressa no Axé? Guardião 02, na escuta? 02 confirmando, vai a 510, Proaçu. Gente, reporte fora do solo, Guardião 02. É 314 livre decolagem 10, vento 140 graus 10 mais. Radial 02, na escuta? Gente, o guardião entendeu que vai taxiar até o ponto de espera da pista 17 e decolar na lateral. Porém, não temos tráfego pelo 17. Se quiser alinhar e decolar da pista, está autorizado. Guardião 07, reporte fora do solo controlado. Gente, guardião. Considere fora do solo 35, controle 1998, guardião 02. 198, trato ao retorno. 6314, decolado aos 35, controle 119, decima 8, Xanê 6314. 198, Xanê 6314, obrigado. Aqui é Delta para 506, ajuste no 015, Rafael, reporte através do Pituaçu. Controle Salvador novamente, boa tarde, Xanel 6314, curvando esquerda.